Também registramos aqui no programa o e-mail do destista João Carlos Caputo do Paraná. Prezado João, é com enorme prazer que lhe enviaremos o cartão QSL. Para isso, você precisa nos escrever enviando o seu endereço de correspondência. Anote o nosso endereço. Onda DX, Voz da Rússia, Rua Piatnitskaya, número 25, CEP 115326, Moscou, Rússia. E não esqueça de citar Onda DX. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Um abraço aos radioescutas e DXistas sintonizados em mais uma edição do tradicional programa Onda DX aqui pela Voz da Rússia. Eu sou Célio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Brasil. Em nome do DX Clube do Brasil, trago algumas informações atuais do mundo do rádio nas curtas. Fiquem ligados. Lembramos que citamos sempre a hora universal. No Brasil, a diferença é de 3 horas a menos em relação à referida hora, ou seja, quando são 21 horas, são 0 hora na hora universal. E as transmissões em espanhol da Voz da Croácia podem ser monitoradas às 22h30 no tempo universal, em 9.925 kHz. A emissora utiliza um retransmissor localizado na Alemanha. E em Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, José Moacir Porteira de Melo tem captado diariamente uma emissão em inglês da All India Radio, a partir das 13h30 no tempo universal, na frequência de 13.710 kHz. Nos primeiros 15 minutos, vão ao ar notícias regionais e depois muita música indiana. O sinal é regular. E como a Rádio Canadá deverá fechar o seu centro de transmissões em Sackville em breve, há uma preocupação com outras estações que alugam aquele equipamento para levar seu sinal aos ouvintes das Américas. É o caso, por exemplo, das rádios Vaticano, KBS World Radio e Voz do Vietnã, que usam Sackville para transmitir em espanhol para as Américas. O José Moacir Portela de Melo fez este questionamento para a Voz do Vietnã, mas não recebeu resposta. E para quem sente saudades da Rádio Portugal em ondas curtas, indicamos a sintonia da Rádio 9 de Julho de São Paulo, capital, que nos domingos, a partir das 8 horas da manhã na hora de Brasília, leva ao ar o programa Heróis do Mar. Martins Araújo apresenta notícias e músicas de Portugal, bem como fala de esportes e dá dicas de entretenimento na capital paulista. O programa pode ser monitorado em ondas curtas na frequência de 9.820 kHz na faixa de 31 metros. Confira. E a rádio Kuwait pode ser monitorada em ondas curtas com transmissões em inglês e árabe. Uma transmissão em inglês pode ser monitorada por volta de 19h40 no tempo universal em 15.540 kHz, de acordo com informações de Alex Robert, que reside em duas estradas na Paraíba. E o DX, Clube do Brasil, é a entidade de radioescutas e DXistas que há 30 anos divulga as ondas curtas no nosso idioma. Para saber mais informações sobre as suas atividades, acesse www.ondascurtas.com. E agora, a última informação deste segmento. A Rádio Internacional da China é uma das estações que prossegue priorizando as emissões em ondas curtas, inclusive valorizando o idioma português. Bom, amigos, por hoje era isso. Não deixem de acessar o nosso blog www.romais.jor.br e acompanhar as últimas das ondas curtas. De Porto Alegre, falou Célio Romais. Não deixem de ouvir as ondas curtas sempre. Escreva você também. Envie o seu informe QSL. Faça parte dessa grande família de ouvintes DXistas. Venha você também para a onda da Voz da Rússia.